Brincou com meu sentimento, fez de mim só passatempo. Desfez do meu amor sem pensar, enquanto eu só queria te amar. Vivia atrás de um sorriso seu, lutava por nós, só eu. Você não soube valorizar, agora é tarde pra voltar. Agora chora, sente a dor que eu senti. Prova do gosto amargo que deixou em mim. Quem brincar com o coração um dia paga pra ver. Agora chora ao me perder. Eu fui verdade, você ilusão. Me entreguei de corpo e alma nessa paixão. Enquanto eu sonhava com nós, você só ouvia outras vozes. Te dei amor sem limite, enquanto você fugia dos convites de viver algo real. Mas o destino é sempre imparcial. Agora chora. Sente a dor que eu senti, prova do gosto amargo que deixou em mim. Quem brinca com o coração um dia paga pra ver. Agora chora ao me perder. Eu fui verdade, você ilusão. Me entreguei de corpo e alma nessa paixão. Enquanto eu sonhava com nós, você só ouvia outras vozes. Te ter amor sem limites, enquanto você fugia dos convites de viver algo real. Mas o destino é sempre imparcial. Agora chora. Sente a dor que eu senti, prova do gosto amargo que deixou em mim. Quem brinca com o coração um dia paga pra ver. Agora chora ao me perder. Hoje eu sigo sem olhar pra trás. Meu sorriso é minha paz. Você ficou com a saudade, eu fiquei com a liberdade. Agora chora. Sente a dor que eu senti, provado o rosto amargo que deixou em mim. Deixou em mim. Quem brinca com o coração um dia paga pra ver.